livre decolagem 1-0, vento a 160 graus, 1-0 norte. Livre decolagem, pistão no 0, gol 160. Pronto, assim meu POB, gol no 160. 120, POB informado, 135, 135. Copiado, obrigado. Voo no 869, desce para 2019, livre, LS X-Ray, encontro estabilizado. Ok, desce para 2000, autorizado, LS X-Ray, voo no 869. Litoral com Foxtrot, desça para 3000, pés 2019. Comandante, 3 0 informação papá. 0 chegada a Mari, desça 050. 050, pode baixar, senhor. Cadê o número 3 na aproximação? Olha, mantendo 085, está a 40 milhas da Sudoeste, mantendo 085 de Matulo Bravo. Matulo Bravo, aguarde a transferência para o centro. Estabilizado, X-Ray Azul 4209. Agora com a torre em 1-1-1-8-9-5, boa tarde. 1-1-1-8-9-5, Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206. Passar o externo, estabilizado ele. É Azul 4206, livre pouso 10, venta 160 graus, 08 norte. Livre pouso 10, 4206. Tô no 620, decolado às 3:30, chame o controle Salvador, 208. 208, vou no 620, bom dia, boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 3217, ponto espera 10 para 1. Boa tarde, tá 3217, mantém, ponto espera. Mantém, tá 3217. Controle Salvador, boa tarde, gol no 620. 620, suba 370 na PUCA. 370 na PUCA, direto na Caju, pode ser? Direto na Caju, não posso, você fica na área de centro, pode voar, Jamo. Jamo, então, vamos lá. Obrigado. 3560, reduza para 2509. Vai reduzir, 2559. Confirma o tráfego que a gente vai seguir, então. O tráfego são no setor norte do aeroporto. Sarena 223, uma informação Quebec, copia? Copia. Autorizado Barreiras, 160, na colada 190, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAP. Transponder 5011, eu controle em 119, correção 120, decimal 8. Autorizado, confirmando 160? Afirmo 160, autorizado. 160, autorizado, qual dono 0, curva esquerda, precisa da Momo, transição VATAP. 5011, transponder, controle 208, 2231. Passarizo 2231, cotejamento correto, porta pronto para o pushback e acionamento. Câmara. Alinha e mantém após o Embraer Azul. Após o Azul, a Lima tem 10, está 3207. Lima, Lima Fox, decolagem autorizada, 7, ventando 60 graus, 08 nós. Azul 4206, no solo aos 40, direita 219. Direita 219, azul 4206. Solo Salvador, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, Taxi Alfa Juliette, até o gate 01. Alfa Juliette, até o 01, Azul 4206. O estacionamento, gol 1169, cano 5, ou correção do 7. Gol 1169, autorizado, vai que acionar a reportagem. Vai chamar o 1169. 17, decolagem autorizada, 0, vento 160 graus, 09 nós. Iniciou a 3217. Deixa eu ver sair da arma. Vamos uma foto. Sai direto do árvore, o Lima Lima Fox, subindo ainda para 3.10. Direto do árvore, Lima Lima Fox. Fiscalizador, fazer seu gol 1869. 869, chame torre, 1-1-8-9-5. Boa tarde. Tropa Foxtrot, deita para 2000, livre LSXP, informe estabilizado. Vida fluindo da serra, baixar as travadas, mas escuta. Chegou no 869. Ah, o vento 170 graus, 09 nós. Tem livre pouso no zero. Livre pouso no zero, gol no 869. No 4, tem informação com a base. 314. Identifique chegada a Mari, deixa o 060. Para o 060, chegada a Mari, 63, 14. Boa tarde, aqui é o Sam Mike, X-Ray Juliette, solicitando autorização de reboque da posição 2 Romeu do Pátio 3 para a posição 05 do Pátio 1. Na saída da El, adicione 5001. E 5001. Bem, Juliette, aguarda um minuto, aguarda um minuto para o reboque. Autorizado somente até a entrada do Pátio 3, corrigindo, ok? Sim, então, estou iniciando o reboque e aguardando para o ingresso do Pátio 1. Eu pedi para o senhor manter a restrição de baixo da saída árvore. O senhor ainda cotejou 3 mil pés, confia. Tio, cotejou para o direto de árvore. Eu falei para o direto de árvore, mantendo ainda a restrição de 3 mil. O senhor cotejou e tudo. Então, descendo agora para 3 mil, então foi cotejado para o direto de árvore. Agora não adianta mais descer, não. Pode subir para o 60. Para o 60, tudo bem. Zero, reduzo para 2209 e desça para 3000 pés, 1019. 3000 pés. Turno 620, chame centro Recife, 2685, alterno 2545. 2085, 2545, obrigado, boa tarde. Pode descer 3 mil direto com 3.5.0? Pode descer 3 mil direto. Direto, 3.5.0. 0, vetor, dá para sequenciamento, curva sua esquerda, proa 30, limite ao lote. Proa 30, limite ao lote, 3.5.0. Táxi Gol 1169, 161 a bordo, 3 horas e 59 minutos, Galeão. Galeão, só filme para o meu autonomia, por gentileza. 161 a bordo, 3 horas e 59 minutos. À direita, 1219, solo. 1219, 1 8 menos. Pátio 1, Uno Índia, pode 3895, obrigado. Salvador, Altan 3217, seria possível voar Montiba? Montiba negativo, pois fica na área do centro, 3217. Pode valer. Tá? Voando Leda, 3217. Fala, Salvador, boa tarde, 1869. 1869, tá em CV Alfa, reporta 3217. Alfa, reporta 3719. T560, desça para 2.000 pés, reduza para 189. 560 para localizador direita, 050, informe estabilizado. 050, estabilizado, 350. Salvador, vem para Alfa Fox, passando Duna, chame torre, 1-9-8-9-5. 6314, desça o 050. Desce 050, 6314. Alfa Fox, ciente. Eu posso passar no externo? Eu posso passar no externo, pronto. Pioneer 6314. Já autorizado para 3.000 pés, altimetro 1019, direto posição Duna para final LS, pista 10. Chame a minha 3.014. Centro 6.314, autorizado 3.000 pés, 1019, direto Duna. Estabilizou, 3.050. Primeira aproximação LS na escuta do controle, altimetro 1019. Júlio Lima, porta após arma, pode falar direto de tiro. Posso, informe a radial ideal para GQ. O 340, você informação Quebec. Mais um 699, aguarda um minuto, copia informação Quebec, confere. Ah, tá escuta. Salvador, 2231, dá pra saber. Prossiga, 2231. Só para informação, a gente não compra isso, são 15 milhas no 110, ok? Gente, cumpre inferior, 3.000? Repartiu. Gente, cumpre inferior, reporte para o feedback de ação. Parado. Paulo, voo no 869, tá, está de viagem. Gente, com autorizado de agilete, então o que disseram mesmo? Teste para o que disseram mesmo, voo no 869. Acento Recife, frequência 125.1. Gente, Recife 125.1, 3.2.3. Trend Viette como está autorizado após a passagem do voo, prosseguir até o gate 05, confirma? Positivo, gate 05. Gente, reporta finalizando. Contrato. A 3560, 5 milhas no externo, completa final LS, chama agora a torre em 118.95. Chama a torre agora 3560. Lugar, chame o controle, 1208. 208, boa tarde. Vitor Alfa Fox, livre pouso, 10. Vento no 60 graus, 09 nós. Repouso, 09. Controle, boa tarde, gol 1169, decolou na sua escuta. Boa tarde, gol 1169, estado radar na decolagem, sobe manter nível de voo 360, direto posição Leda. Voa direto Leda por 360, gol 1169. Papa Papa, Lima, Lima, Fox. Mantém 1160, chama agora centro Recife, frequência 128, decima 8, Lima, Lima, Fox. Boa tarde, bom voo. Tá 3560, aguarde pista livre, ajuste 1019 e o vento para o cheque é 1160 graus, 109. 3560. Sobrevoo pelo 8500 pés da GL, sua escuta permanente alocado 0155. Maxilete Romeu, Matias Visual, time com 019, reporte na vertical do Pelourinho, na esquerda. Maxilete Romeu. Maxilete Romeu. Alfa Fox no solo 52, chame o solo 1219. Vitor Alfa, Foxtrot, TXV, Alfa, reportante da Juliette, confirma o pátio. Alfa, Juliette. Gente, reportante da Juliette. Controlo aqui o Samai, muito obrigado, boa tarde. Gente, Mike, aqui é Juliette, boa tarde. Por quê? Campinas autorizado 340, decola da 10 com primeira curva à direita na saída da Euleta Motiva. O pêndulo 10 é a primeira aerovia após por base conforme. Transponder 5027, controle 120, decimal 8. Campinas 340, decola 10, primeira curva à direita na terceira saída da Euleta Motiva. Acertando o pêndulo 10 por base após que segue conforme. 5027 transponder, 120.8, a frequência do controle azul, 6909. Azul 6909, cortejamento correto, reporta pronto para o pushback de acionamento. Câmera quando pronto, azul 6909. Acionamento, dan 31450.8. 3145 autorizado, pushback em sonar, reporte sai. Autorizado para parar. Vitor Alfa Fox, aguarda para o push para o proteger o sai. 3145 ainda na escola. Você. Tem condições de aguardar a passagem de uma aeronave de pequeno porte que vai prosseguir para táxi até a cabeceira da pista auxiliar? Afirma. Gente, graças pela colaboração. Vitor Alfa Fox autorizado ingresso via Juliette, contorno parte principal Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a Torre 198 do Sinal 9. Um, 198 do Sinal 95 é a Torre. Alfa Tan 3560. 3560 Alfa Kilo 2, Romeu a posição no Pat 3. 2 Romeu, Tan 3560. 3145, após a passagem de um Papa Alfa 34 a retaguarda, inicia o pushback e reposta o táxi. 9, faça nível de voo 150, chama agora a Recife, frequência 125, decimal 1, bom voo. 251, obrigado. É 314 no solo ao 57, direito 121 no 9 solo. Direito 219, 6314. Sérgio Romeu, mantenha-se visual na escuta do controle 19 no altímetro. Mike, 7 Romeu. Alfa, importante da Juliette. Sente, parte de Alfa, do Juliette, 63 no 4. Foxtrot livre, cruzamento, pista no 735, pode 5, estagiário na frequência livre. Quatro horas e 30 de autonomia, confirma o POB? Negativo, 4 horas e 45, 45 de autonomia, POB 97. Gente, tá aqui, teve a Índia, quanto espera do Rio, 1-1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-9, bom voo. 1-0-1-9, via Índia, até o fim de espera da 1-0. Chama a torre 1-1-9, 1-1-8, decimal 95, 1-0-1-9, obrigada, boa tarde. Paulo Tan 3-1-4-5, acionado, troca o taco, 5-6 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. 3:50, Campinas, confirma o VOB? 1-5-4, 1-5-6. 156, taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera 2 e 1 no 8, decimal 95, altímetro 1-0-9, bom voo. Parte 1 no Índia, chama na torre lá, 3-1-4-5. Salvador, voa azul 6909 no ponto de espera. Está 1-0 de Samsung. Autorizando alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 079, a gente chegou no 019. 1019, hoje, autorizando alinhar e decolar na 10 de 6909. Lima Fox, Alfa Juliette, até remota 13 no pátio principal, após a passagem do Airbus da Santa. Puxando a 6314, copiou? Sim, estamos aqui com um problema de controle direcional e vamos solicitar o reforço com a companhia. Sim, puxando a 6314, vai manter a posição na Juliette? Afirma. Gente, vamos informar isso pra ele, já solicitamos o reboque, ok? Sim, pra. Salvador, frequente ano 20 do sinal 8, bombom. 208, obrigada, boa. Salvador, passaria 2231 para o fixo de questionamento. Aguarda, passaria 2231. Estado do radar na decolagem, sobe 340, direto Leda, 6909. Sobe a 340, direto Leda, azul 6909. Já foi solicitado o reboque, já tá chegando aí, ok? 7634. Justo no 019. Além de agora, pistão 0, tá? 3145. Solo, Sanemia 314. Seguiu? É, pra estar aí. Mais inconveniente. Ok. Vou coordenar alguma posição na remota, fica mais fácil para a gente conseguir parar. 314, a transmissão está intercortada. Mantenha a posição na Juliette, confia, por gentileza. Ah, informa que vai manter a presente posição. Gente. No 114, só confirmando, irá para a remota 113, ok? Gente, já estamos mantendo a posição aqui na Juliette, aguardando o trator. Gente, mais alguns minutos a viatura deve estar chegando para prosseguir com o reboque, ok? Entendo. Salvador Passarelo 2231, está com 59 no POB, 5 horas e 50, alterna Brasília para o táxi. Táxi é via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado 1 e 1 no Índia, destino 95, altímetro 10, 19, bom voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, bom dia, uma boa tarde. Puxaria 63114, dará passagem ao ATR, após prossegue. Quando junto à viatura, ok? Informo que estamos com os motores cortados, se mantendo na posição, aguardando o reboque. Irá aguardar o reboque, mas fique atento ao ATR, que está taxiando no setor sul do pátio até o ponto de espera. Aguarde para prosseguir, reporta iniciando o reboque até o remoto, ok? Entendi, está visual. Está presente voando Leda direto, subindo ao 300, está 3, eu não passei. Salvador, Passarelo 2231, pode ficar pronto. Passarelo 2231, autorizado em área de decolar, questão 0, vento 180 graus, 08 nós. 80 com 8 livre, linha decolada 10, 2231. Moto 13, nenhum tráfego realizando pushback no momento. Negativo, confirmo. A viatura já está a caminho, o senhor já está autorizado a prosseguir diretamente para a remota no 3, nenhuma aeronave se movimentando no pátio, ok? Sim, fala que vai tentar fazer uma vez por meio próprio, o táxi que é o terremoto no 3. 3114. Prossiga. Tá, então prosseguindo o táxi para a remota 1-3. Ciente, reporta sinalizando o parqueamento. Sim. Decolado aos 1-1, chame agora o controle, Salvador, 120, decimal 8. 7208, uma boa tarde. Sétimo, meu controle só compreendeu, levando fora da barra, confirme o resto da mensagem. Negativo, confirme. 3-1-4, para informação, a viatura está fazendo um acompanhamento lateral à aeronave, ok? Só para informação, foi solicitado na entrega. Controle Salvador, eu passarei do 2231. 2231, controle, sobe 160, direto Momo, vigilância. 160, direto Momo, 2231. Helicóptero Mike Juliette Romeu na escuta do controle. Ferrari já está no regresso para a Serra Índia Queen. Uma pirata para reportar, tem a frequência livre da presente, Mike Juliette Romeu. Boa. Autorização no 45. Passa 1-60, chama Centro do Recife. Frequência 1251, Tante 3145. Vai chamar Recife 251, Tante 3145, obrigado, boa tarde. Salvador. Boa, Altar 3567, Centro da Quebec, autorização Brasília, nível 367. 3567, Brasília, autorizado 360, decola da 10 com primeira curva direita na saída Arbor Elétrica. Sofeso 117 a primeira aerovia, após conforme ordem. Transponder 5043, controle em 120 decimal 8. Confirme após a Sofeso 117. Sofeso 117, após conforme rota prevista no plano de voo. Autorizado Brasil, nível 360, a pista usa 10 com curva direita, Arbor Elefa, a pista do 1-7-0-4-3, transponder 1-2-0-1-8, ao controle. 3567, cotejamento correto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Controle, autoriza o 223 no voo direto do WhatsApp. Certo, o WhatsApp está livre. 22231. Controle 43 da Oceanero, boa tarde, ao controle, direto pelo, desce para 4 mil pés, altímetro 1019. Direto pelo, 4 mil pés, altímetro 1019, alto para 3, por trás. Azul 4206, informação Quebec, autorização, Recife nível 3501. Azul 4206, correção. Rio 5973, o azul que chama. Azul 4206. 4206, prepara a saída Puca, transição Caju, aguarda o minuto Copa. Puca, Caju, Salvador, boa noite, 69. Paciente da Quebec, autorização Brasília. Boa noite, 69, Brasília, aguarda o minuto Copa número 2. Aguarda o 869. 4206, copia? Copia. Recife autorizado 350, decola da 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pucajama, após Jamucaju. Transponder 5050, controle 120, decimal 8. Pesolo 17, a primeira erosia, após conforme rota prevista no plano de voo. Cantar autorizado, recife autorizado 350, virado do plano, decola 10, com a esquerda Pucajama. Transponder 5050, 208, primeira erosia, pesolo 17, azul 426. 4206, cotejamento correto, reporta pronto para pushback e acionamento. Já passarei. Gol no 869, copia? Prossigo no 869. Brasília autorizado 360, decola da 10, com primeira curva direita na saída agora, Lé. Então, pesolo 17, a primeira erosia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5041, controle 120, decimal 8. Brasília 360, decolando 10 direita, Arbor Eletra, apesou 17, 5041, 208, bono 869. Procedimento correto, reporta pronto para pushback acionamento. Passará no 869. Controle ao passarei 2231. Diga. Poderia coordenar com o centro Recife após o WhatsApp voar direto ao Barreiras? O VR Bravo Romeu Romeu? O 2231 após Barreira, mas tem o aerovia aguardando para voar Barreiras devido ao tráfego orientado pelo centro. E Barreiras para Salvador já investido. Ok, então, muito obrigado. Dito que quando a 70 Delta Maquieta de Salvador, não haverá problema. Aquela distância é negativa. Puxa, armamento bom no 869, portão 6. Autorizado, reporta o táxi. Autorizado, precisando de contar o SAT 869. Soro da 3567 para o táxi 164 a bordo, alternando com fim com 320. Táxi via Índia, ponto de Ferro, em ano noite, decimal 95, altímetro 1099, bom rumo. Táxi via Índia, ponto de Ferro, da 3567, confirma o altímetro? Confirme para a porção? Confirme a altimetria. 1099. Está autorizado o viagem, 135 metros. Olha, Salvador, boa noite. Boa tarde, voo no 166. Está descendo para o 150, sentido Quebec. Sérgio, voo 1166, estou com controle, passa a bog, direto Duna, desce 050, voo 1166. Desce para 1-1, com o quê? 1166, boa tarde, passa a bog, direto Duna, desce 050. 050, direto Duna, voo 1166. Para o SAC segundo 869, 1555, 3 horas, com fim. Taxinha via parte 1, Inga, ponto de Ferro Azul, 1895, altímetro 1019, bom voo. Parte Inga, ponto de Ferro Azul, 195, obrigado, boa noite. Taxi estabilizado, ILS 3310, 6143. Salvador, cordial, 3567, no ponto de perdão, 0 pronto. Passaredo 2231, passa 150, para livre de voo 160, chama Recife, frequência 128, decimal 8, boa viagem. 7 Recife, 288, passaredo 2231, um bom trabalho. Bem. Reautorizado para 3.000 pés no 1019. 3.000 pés no 01, boa tarde, prossiga. 050, azul. Sete nós, ajuste no 019, guardião 01, chame fora do solo. Posso ter que no 0, voo no 8169. Voo 869, voo 1, boa tarde. Quais são as decolagens no autorizado, senhor? Tem quantos para no 869? No 869, ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, voo no 869. Sete decolado aos 31, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde, 1208, tá. 3567. Solo pro Anato, guardião. 567, boa, contato do radar, sobe 360, direto elétrico para vigilância. Direto elétrico, sobe 360, tá, 3567. 4, Salvador, guardião, 01. 01, prossiga. Guardião, decolou para norte, testando visual com tráfego na final do IRS. Pensando que tem aqui dos pés para a vertical do Barradão. Guardião 01. Setor noroeste, mantendo-se visual e separação visual com a aeronave em aproximação, Airbus 320. Separação visual, afirmo. Está precisando localizador, ele é aqui, vai acionar na hora, não faz. 436, passando Duna, completa final ILS, pista 1-0, atento o helicóptero. À esquerda do localizador, à esquerda da sua aeronave no localizador sentido contrário. Frente, 6142. Nove, só mais 20 segundos, 20 segundos para o seu decolagem. Força, localizador, voo 1-1-6-6. MTC Brasil, 2019, autoridade elétrica, reportagem estabilizada, gol 1-1-6-6. Iniciado, 1-0-1-8-6-9. Corre, Salvador, vou acionar 6-1-4-3, a meia milha de estado. Pode acionar 6-1-4-3, tráfego do estado, ajuste no 0-1-9, continua a aproximação, agora de pista livre. Eu tenho um Boeing da Gol iniciando agora a rolagem pista no zero. Frente, 6-1-4-3. Azul 2715, direto posição Duna, desce para 4 mil pés, altímetro 1.019, Azul 2715. 2715, 4 mil pés. 6143, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 170 graus com 07 nós. Livre pouso na 10, 6143. 1869, decolado aos 34, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 08, bravo, controle Salvador, o voo 1869, passa 1200, ar bom. 1869, controle, contato radar na decolagem, após 2000 pés, curso à direita, direto posição árabe. O 869. 2000, direita à rua, agradeço, 969.